Querido, o Senhor me deu no final do ano uma palavra para esse novo ano. Não é muito comum acontecer isso comigo, mas vi uma palavra de Deus que começou a mexer com o meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos, já algumas vezes já compartilhei, em Efésios, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Esse aqui é um texto até para decorar. Mas vamos ler. Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos falar bem alto esse texto? Quem sabe alguns já sabem de cor, vamos ver. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa carta aos Efésios é considerada, das epístolas de Paulo, a carta, a epístola mais preciosa. Diz que é a pérola das epístolas, a pérola das cartas de Paulo. E temos, do capítulo 1 até o capítulo 3, a parte doutrinária, os ensinos. E do capítulo 4 em diante, nós temos a parte prática. Paulo sempre escreve assim. Tem uma parte de oração, a parte da doutrina, depois uma parte prática. E desde o capítulo 1, Paulo, ele abre essa carta como que estando arrebatado, estando desfrutando da glória de Deus, e ele então abre dizendo que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ele começa a numerar as bênçãos que nós temos de Deus em Cristo Jesus. Depois, na continuidade, ele diz que ele orava para que os olhos dos Efésios e os nossos olhos fossem abertos, os olhos do coração, para nós sabermos três coisas. Qual a esperança do nosso chamado? Qual a herança que nós temos? E qual a suprema grandeza do seu poder, que ressuscitou a Cristo Jesus. Depois do capítulo 2, ele fala, ele descreve que nós estávamos mortos nossos delitos e pecados, mas tem um mas aí, um porém, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, portanto a nossa salvação, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E termina dizendo que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras em Cristo, os quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Depois do capítulo 3, ele dedica que essa obra de Cristo na cruz, incluindo a nossa salvação, que essa obra de Cristo foi uma obra de reconciliação, que Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. Gentios são tudo aqueles que não são judeus. E fez só um povo. O judeu pensava que as boas novas poderiam chegar aos gentios. Havia uma profecia sobre isso, várias profecias. Mas judeus e gentios ter as mesmas bênçãos, ter os mesmos benefícios, não, eles não imaginavam isso. E Paulo então descreve essa a união entre gentios e judeus, e ele vai concluindo para o capítulo 3, que ele olha novamente, e ele se coloca de joelho orando diante do Pai, que toma o nome de toda a família no céu e na terra, por três coisas. Ele orava que nós venhamos a ser fortalecidos com poder. Segundo, que nós venhamos a ser que Cristo venha habitar em nós e nós venhamos a conhecer todo o seu amor, a sua altura, sua profundeza, largura, comprimento, e termina dizendo para nós sermos tomados plenamente da vida com Deus. Quanta coisa preciosa, né? Aí ele termina com um louvor, com uma gratidão, uma adoração. Ele termina aqui nos versículos 20 e 21. Diz, ora, há, não diz aquele, mas há aquele, o que diz depois? Que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele diz, a ele, a Jesus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E depois, então, ele continua agora a parte prática desta carta. Mas Paulo termina essa sessão doutrinária com esse louvor, com essa gratidão diante do Senhor. E aqui diz que Deus, o que que ele é? Que ele é o quê? Poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é poderoso, queridos. Quantos têm essa experiência? Vemos poder dele na criação, vemos poder dele na nova criação em Cristo Jesus. Se Deus, que é poderoso, que nos alcançou, que ressuscitou a Cristo e nos ressuscitará com ele, então é um Deus poderoso, e diz que poderoso para fazer. Ele é um Deus que faz, é um Deus que age, é um Deus que acontece, é um Deus que se faz presente na nossa vida. É poderoso para fazer, e aqui diz infinitamente mais. Que palavra, né? Infinitamente mais, ou seja, é uma coisa que nunca termina, é infinito. Ele faz isto, mas ele faz infinitamente mais do que pedimos em oração. Quando nós pedimos algo em oração, sabe o que acontecer? Ele vai fazer mais, amém, queridos? Quando pedimos por uma coisa, pode esperar que Deus vai fazer mais. E tem coisas que nós não oramos, que nós só pensamos, ah, se eu pudesse ter, ser, sabe o que acontecer? Ele vai fazer também aquilo que nós estamos pensando, mas sabe como? Infinitamente mais. Vai fazer mais do que nós estamos pedindo ou estamos pensando. Esse é Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Nós podemos ser em Deus, sabe o quê? Toda expectativa, amém? Nós podemos ser em Deus toda esperança. Gabi e Davi, Deus vai fazer mais na vida de vocês, amém? E na vida desse menino. Vocês estão pensando, estão orando sobre ele? Ele vai fazer o quê? Mais. É um Deus que vai além. É um Deus que nós podemos botar toda a nossa expectativa. Nós podemos botar toda a nossa esperança. Nós podemos esperar tudo do Senhor. E aqui diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa palavra no grego, desculpe dar essa referência, sei que precisa pedir desculpa, mas essa palavra é assim, ó. Eu vou tentar ler. Hiperequiperissou. Gravaram? Não. Hiperequiperissou. Interessante, no português são duas palavras, no grego é uma só. E essa palavra, sabe o que significa? Mais, além. Só que aqui nessa palavra, ela, por duas vezes aparece a palavra hiper. Nós conhecemos a palavra hipermercado, né? Supermercado. E alguém traduziu assim, ó. Que Deus é poderoso para fazer super, super abundantemente. Alguém traduziu assim. É um Deus que é tremendo, né? E aqui tem essa palavrinha, hiper. Essa palavra também foi traduzida em 1 Tessalonicenses 3.10 e 5.13 por máximo. Mas eu fico pensando, a palavra hiper que nós conhecemos, por exemplo, hipermercado, ele é o supermercado. São Paulo tem, não sei se ainda tem o tal de Jumbo, né? É um hipermercado. Lá até vende carros e outras coisas mais. Queridos, o Senhor tem um hipermercado para nós, amém? Um hipermercado de bênçãos. Mas bênçãos que a gente nem imagina. O Senhor tem mais, o Senhor tem mais, o Senhor tem mais. Cada vez o Senhor tem mais para nos dar, amém, queridos? Mas nós temos que conhecer esse Deus poderoso, Deus que faz mais. Eu estava lembrando uma história de um irmão que contou certa vez que havia um missionário que passava necessidade e ele precisava de um sustento na vida dele, mas ele não pediu para ninguém. Ele orou ao Senhor e colocou diante do Senhor. E um irmão, orando por ele, sentiu um toque de Deus no seu coração, mandar uma carta para esse missionário. E ele mandou a carta. E nessa carta ele disse: olha, estou mandando aqui um valor para suas necessidades, que Deus colocou no meu coração, e entre outras coisas, falou mais. E botou no final da cartinha assim: e tem mais. E mandou a carta. O irmão recebeu aquilo, e recebeu justamente o que ele precisava. E dizia no final da carta: e tem mais. Aí passou o tempo, o irmão também tinha outras necessidades, sempre se referia ao Senhor. O outro irmão, orando, mandou uma segunda carta, dizendo na carta ali, entre outras notícias, dizia: ó, estou mandando mais um dinheiro para alguma necessidade, o Senhor colocou no meu coração para te abençoar. E botou no final da carta: e tem mais. E assim foi mandando, queridos. E tem mais, queridos. Nós temos uma carta, amém? Nós temos várias cartas aqui na palavra de Deus. Cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. E sabe o que diz no final? E tem mais. Queridos, nós temos que conhecer esse Deus que é poderoso e tem mais para nos dar, amém? É um Deus que tem mais e dele podemos esperar guardar todas as coisas. Em Romanos 8, 17, diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com... Imagina essa palavra, queridos. Tudo o que Cristo tem como herança, quem tem? Quem sabe que tem, levante a sua mão. Eu acho que alguns não tem, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso, tá certo? Zé Gustavo, José Gustavo. Quantos aqui podem se apropriar dessa palavra? Que é herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Querido, tudo que o Pai deu para o Filho, deu para nós. Puxa, né? Então nós podemos andar assim, né? Um orgulho santo, né? Quem se vangloria no Senhor, né? Mas, queridos, imagina tudo que o Pai deu para o Filho é compartilha conosco. Deus tem mais para nos dar. Em 1 Coríntios 2, 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que diz o resto? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. E mais, sabe o quê? Porque o Espírito perscruta todas as coisas. Perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Sabe diz essa palavra? Que Deus tem mais para nos dar, amém? Deus tem coisas preparadas para nós. Será que nós já experimentamos tudo que tem preparado para nós? Dons, ministérios, a sua vida, situações, o que quer fazer conosco, onde quer nos levar, a nossa vida. O Senhor tem coisas preparadas para boas obras. O Senhor tem coisas preparadas para nós. O Senhor tem mais, amém, queridos? E diz mais. E o próprio Espírito prescruta as profundezas de Deus. Já pensou? Ele tem para te dar as profundezas de Deus. É mais que profundezas do mar. Eu gosto muito, sabe o quê? De olhar o espaço. Qualquer coisa de espaço eu estou vendo ali na internet, né? As galáxias. Eu gosto dessas coisas assim. Mas sabe o que eu fui pensando hoje? Deus é mais profundo que as próprias galáxias, que o universo. Porque é Ele que criou. Queridos, nós temos em Deus também as profundezas, amém? Ele tem mais para nos dar. Mais para nos dar. Em Efésios 1, 3, diz que Deus tem nos abençoado. O que diz a palavra? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós, queridos, não vamos ser abençoados. Nós já somos abençoados. Sabe qual é o endereço das bênçãos de Deus? Não é o Papa, não é o Padre, não é a Igreja, não é o Santo, não é aquele irmão, aquela irmã. O endereço das bênçãos de Deus está na pessoa de Jesus. Ele tem nos abençoado. O Senhor tem bênçãos para nos dar, amém, querido? Já nos deu. Só que nós temos que ser abertos para enxergar todas essas bênçãos que Deus já nos deu. Ele tem mais para nos dar. Amém? Em Efésios 3:8 diz que o evangelho que Paulo pregava, e dizia que ele pregava o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quantos são ricos em Cristo aqui? Todos nós, queridos. Imagina, nós temos recebido um evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, quanto mais eu estou sondando, mais tem. Não é isso? Porque ele tem mais e tem mais para nos dar. Queridos, vamos viver como ricos, amém? E não como pobres. Muitas vezes, quem sabe alguns estão vivendo como irmão do filho, o irmão mais velho do filho pródigo. Quando o filho pródigo retornou para casa e o pai o recebeu, deu uma festa, o seu irmão mais velho ficou sabendo disto, ficou informado por um servente, ficou indignado. O pai ficou sabendo, foi atrás dele e ele reclamou e disse assim: ó, esse teu filho, nem falou meu irmão, hein? A coisa estava feia ali, né? Na família. Esse teu filho andou no mundo lá, né? Gastou dinheiro com meretrizes, fez várias coisas, agora vem para cá e tu recebe ele e dá uma festa e mata um cabrito para ele. E eu, que estou aqui trabalhando há anos contigo, de sol a sol, tu não me desse nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O pai conciliador abraçou ele e disse assim: meu filho, não é assim. Porque esse teu irmão, aí devolveu, né? Esse teu irmão está perdido, mas foi achado. E eu recebi, como devemos recebê-lo. E mais, meu filho, tu está reclamando por um cabrito, mas tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai estava dizendo? O meu filho, acorda. Ei, desperta. Tu não tens só um cabrito aqui da fazenda, aqui do rebanho. Tu tens o que eu tenho. Tu tens todo o rebanho. Queridos, muitas vezes, como o caso deste irmão mais velho, ele era um pobre homem rico. Ele era rico e não sabia. Muitas vezes nós podemos viver assim na vida cristã, tendo toda a riqueza de Cristo, mas vivendo como pobres. O Senhor não quer que nós vivamos assim. Certa vez o Vilmar teve uma visão de uma mesa, não sei se era de ceia, mas teve uma visão, e viu os irmãos ao redor da mesa. A mesa era alta, os irmãos podiam olhar nessa altura assim, era mais alta que esta, e tinha muitas comidas, muitas coisas boas, frutas, pães, várias coisas preciosas. E ele na visão, ele viu que os irmãos só pegavam o que estava ao lado da mesa. Ele acordou do sonho e disse: Senhor, o que é isso aí? Ele disse assim: muitos vivem assim. Eu tenho um banquete da minha graça, das minhas riquezas para o meu povo, e eles ficam pegando só na beiradinha. Tem que entrar lá dentro da mesa, lá no meio da mesa. Querido, o Senhor tem mais para nós, amém? Ele tem abundantemente mais para nós, infinitamente mais para nós. Nós somos um povo rico, nós só devemos ser abertos para ver toda essa riqueza que Deus já fez em Cristo Jesus. Eu podia contar alguma experiência, mas quando eu me converti, o Senhor me chamou para ser pastor. E eu até disse assim: pô, Senhor, é demais. Mal me converti, o Senhor já me chamou para ser pastor? Mas, queridos, eu fui vendo quanta graça eu fui dando para mim. O meu batismo no Espírito Santo, eu pensava que era só a salvação em Cristo, mas vi que tinha mais. Quando fui batizado no Espírito Santo, eu orei dizendo: Senhor, marca a minha vida com a tua presença. E ele marcou, e veio o Espírito Santo sobre a minha vida, um poder na minha cabeça até meus pés, transpassando pelo meu corpo. E eu vi o quanto Deus tinha mais para mim, eu não sabia. E estava ali bebendo daquela graça do Espírito Santo, daquele batismo no Espírito Santo. Eu já contei uma vez aqui, para os jovens, que quando eu me converti, a minha primeira, uma das primeiras orações que eu fiz é: Senhor, eu quero casar. Queridos, eu orei e a bênção veio, né? Mas aí quando eu conheci a Silei, eu disse: Senhor, é muita areia para o meu caminhãozinho. Aí sabe o que o Senhor disse para mim? Pois a tua carroceria, né? Eu dei uma carroceria bem grande para ti. Pode encher de areia. Queridos, mas eu digo para os jovens assim: tem que orar com fé. Hein? Com fé. O Senhor tem mais, amém, jovens? Glória a Deus, aleluia. Estão orando, jejuando. Não desistem. O Senhor tem mais para nos dar. Eu já contei a experiência dos meus filhos. Quando eu era noivo da Silei, eu mandei uma carta para ela, citando os nomes dos três filhos. Primeiro Mateus, segundo Ruth e terceiro João Marcos. Eu não faço doutrina, mas vieram por ordens. Um, dois, três. Quando aconteceu isso, eu disse: o Senhor, uau, é demais, né? Mas eu não faço doutrina, né? Mas o Senhor é bom, nos surpreende. Agora, mas eu nunca pensei que uma das meus filhos, a Ruth, ia ter cinco filhos, né? Passou do pai dela. O pai dela tem três, tem cinco, né? Eram quatro meninas e há 3 meses atrás nasceu o Lucas, que vai ser oferecido ao Senhor, consagrado ao Senhor. Seria hoje, mas vai ser amanhã. Mas sabe o que estou vendo aí? É só bênção, queridos. O Senhor faz mais, amém? A bênção nos acompanha. Onde a gente vai, a gente pode correr, né, das bênçãos, mas as bênçãos vão atrás de nós, sabia? É uma coisa, Deus é uma coisa, Deus nos dá assim sustos santos, né? Deus é tremendo, ele faz coisas tremendas. Eu tenho uma experiência interessante sobre necessidades, que quando eu vim de Quaraí, não me pergunte onde é o Quaraí, né? É fim de mundo, começo do mundo, não sei. Bom, quando cheguei em Porto Alegre, em 82, meus móveis estavam todos encaixotados, os pratos e os xícaras, garfos, estavam tudo encaixotados. Porque no nosso, quando nós casamos, os presentes de casamento, eu ganhei tanto prato, não sei para que tanto prato. Podia fazer, montar uma loja até. Mas tudo bem, o Senhor me deu, né? Só que eu não tinha uma estante. E naquele tempo eu aprendi que ao orar, eu deveria especificar a bênção. Eu falei: Senhor, então me dê para caber todos esses, essas tralhas aí, esses pratos aí, né? Não, desculpa, esses pratos, né? Que as irmãs amam, né? Os pratos coloridos, bonitos. Senhor, me dê uma estante de imbuia, é isso, né? Umbuia ou imbuia? Não se dividiu a plateia, mas deve ser imbuia. Aí eu orei, ou seja, a cor é escura. É uma cor mais escura que isso aqui. Tipo isso aqui. Eu orei, eu não tinha dinheiro, filho. Mas quando é bom, né? A gente passar momentos assim, né? Vai provando assim: o Senhor, eu não tenho. E o Senhor diz assim: eu tenho, a minha carteira é cheia. Hã? Deus tem uma carteira cheia. Tem gente que não sabe ainda. E aí então, eu orei, entreguei ao Senhor. Aí tinha um grupo chamado Cristãos em Ação, que alguns conhecem. O Júlio César está aí, né? Conhece os Cristãos em Ação, né? De Canoas. E tinha um americano que ia voltar para os Estados Unidos. E ele estava dando os móveis. E tinha dado. E sobrou só uma coisa. O quê? Uma estante. E eu estava lá na festa dele. E eu ganhei aquela estante de imbuia. Mas, queridos, só não ganhei a estante. Sabe o que veio junto? Um relógio de parede e um tapete de couro. Deus dá mais, amém? Deus é tremendo. Deus faz grandes coisas na nossa vida. Deus é demais, queridos. Quer contar uma experiência de cura? E aqui nós oramos por cura de algumas pessoas. Eu tinha uma época que eu tinha um problema no hérnia de disco. Eu saía da cama, eu tinha que sair de lado. Quando eu ficava de pé, eu tinha que fazer assim, ó. E me doía tudo isso aqui, essa região aqui. E eu estava sendo tratado pelo Tobinho, o médico, ortopedista. E uma hora eu estava tão ruim, que eu já tinha lá o raio-x, que eu não pude ir. E assim foi no meu lugar. E o Tobinho disse assim, ó: disse pro João Nelson o seguinte, tem uma notícia boa e ruim. Não. Disse pro João Nelson que ou Deus o cura ou ele vai pra faca. Vai pra cirurgia. Eu escolhi o caminho mais fácil, queridos. Deus me cura. Não é o caminho mais fácil? Não. Deus não cura? Bom, eu me apropriei daquela palavra. Deus vai me curar. O médico mesmo que falou. Sentenciou meu caso. Eu tenho dito que nós temos um diagnóstico de cura. Já. Isaías 53. Amém, Gabi? Está lá. Os médicos dizem uma coisa. Mas aí os 53 diz outra. O Senhor tomou todas as nossas quê? Enfermidades. Ali que está o diagnóstico de Deus. Muitas vezes vai contra do médico. E então eu tinha aquele problema, mas eu estava tomando medicamento. E eu sei que 2, 3 vezes ainda eu tomei aquele medicamento. Mas uma noite eu disse assim, eu não vou tomar esse medicamento. Tomava uns 2, 3 medicamentos. Aí no outro dia, acordei. Quando acordei, como eu nunca saio devagar da cama, eu dou um pulo, né? Cada um tem um jeito. E eu dei um pulo, saí, fiquei de pé. E disse, ué, eu estava doente, eu estava capenga, não podia andar direito, estava enfermo, eu não tenho nada, estou curado, e dei uns pulos. Querido, o Senhor me curou, amém? Não estou dizendo aqui que quem está doente, então cancele o medicamento. Não, cada um vai ter a sua experiência com o Senhor. Se os médicos dão, deve tomar. Mas vai ter que ter uma segurança do Senhor sobre a sua cura. E o Senhor me deu essa segurança. E o Senhor me curou daquele problema. Queridos, o Senhor faz o quê? Mais. Eu posso dar testemunho hoje quanto que o Senhor faz mais. Amém? Mas diz a palavra aqui, termina dizendo, ora, vamos ler de novo, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que diz o final? Aqui é uma condição. Vem uma promessa e a condição é conforme seu poder que opera em nós. Queridos, quantos querem que Deus faça mais na sua vida? Mas tem um detalhe. É conforme nós estamos deixando o poder do Espírito Santo operar em nós, amém? Cada um aqui sabe o que o Espírito Santo quer operar na sua vida. O que o Espírito Santo está tratando na sua vida. O que o Espírito Santo está santificando na sua vida. O que o Espírito Santo está operando na sua vida. Cada um sabe. A promessa é que ele faz, mas a condição é conforme eu deixo o Espírito Santo operar, tratar, santificar na minha vida. Mas Deus quer fazer mais. E penso que, se eu coloco meu coração, fazer os queridos irmãos, que, e até botei no meu endereço eletrônico, botei assim, 2011, 2. Não, eu botei Efésios 3, 20, 21. Aí botei assim, 2. 2011, com Cristo é mais. Amém, queridos? E eu quero aqui profetizar, declarar que esse ano, queridos, eu acho todos os anos, que a gente tem Cristo em bênção, mas eu coloco no meu coração, dizia assim, que esse ano tem mais, amém, queridos? Que esse ano nós podemos experimentar mais, que nesse ano nós vamos ter, experimentar mais da santidade dele, nesse ano nós vamos experimentar mais da pureza dele, nesse ano nós vamos experimentar grandes respostas de oração, nesse ano nós vamos experimentar grandes curas. Amém, Marielos? O teu netinho já está aí, está correndo já. O Senhor já está falando. Nesse ano nós vamos experimentar mais vidas se convertendo. Nós vamos experimentar mais discípulos vindo ao reino de Deus. Nós vamos experimentar mais uma igreja vivendo com maturidade. Nós vamos experimentar Deus fazendo mais, acontecendo mais na nossa vida. Amém, queridos? O Senhor tem mais esse ano para nós. Nós vamos ver Deus operando mais na nossa casa, no marido, na esposa, nos filhos, naquele filho que se desviou, naquele problema que passamos em casa. Nós vamos ver mais do sobrenatural de Deus acontecendo nessa casa. O esposo voltando, a esposa retornando, os filhos vindo para o Senhor, como já aconteceu com meu filho uma vez, 4 anos desviado, nós orando por ele. Um dia ele entrou em casa, não podia nem andar direito, nós levavam ele, e ele chorava e não podia andar direito. Eu vi Deus fazendo mais, queridos. Não desista das suas orações, amém? Sabe por quê? Ele é poderoso para fazer mais que as tuas orações. Tu estás orando por algo, Deus vai dar mais, queridos. E tem coisas que nós nem oramos, estamos pensando, Deus vai fazer mais. Sabe por quê? Porque Deus é demais. Deus faz mais porque é demais. Tem um irmão na Bolívia que diz assim: o nosso Deus é exagerado. Queridos, mas ele é o dono de tudo. A questão é que nós somos limitados, mas ele quer, sabe o quê? Ele quer que nós conheçamos dele todo toda a abundância que ele tem. Uma vez eu estava em São Paulo, numa reunião de pastores, há muitos anos atrás, na Comunidade da Graça, e havia era um aniversário de uma congregação, estava cheio, estava ao lado dos irmãos, ali tinha Bezerra, outros irmãos, e tinha um irmão que tinha vindo da África, estava ao meu lado. E eu achei bem interessante, porque nós estávamos louvando, adorando, e aquele fogo do Espírito Santo naquela reunião, e aquele irmão fazia assim e dizia: manda mais, papai. Eu achei tão bonito. E que eu comecei a orar: manda mais, papai. Deus manda, amém, queridos? Podemos esperar grandes coisas de Deus. Pode esperar grandes coisas de Deus no teu trabalho, na tua profissão, na tua faculdade, no teu colégio. Grandes avivamentos varreram faculdades e colégios na história da igreja. O Senhor pode começar lá onde tu estás estudando, na tua casa, na congregação onde tu estás, aqui entre teus irmãos. Que Deus quer fazer mais, amém, queridos? Deus, sabe o que Deus quer fazer mais? Que Cristo apareça mais na tua vida, amém? E digo mais: quanto mais nós nos damos para Cristo, mais nós vamos ter de Cristo. Deus tem mais. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um cântico. Mais de ti, Jesus. Mas vamos orar antes. Quem sabe aqui alguns estão orando por coisas impossíveis, hein? Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai tocar naquela pessoa? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai mudar esse diagnóstico? Será que Deus vai mudar esse meu problema, queridos? Deus faz mais do que tu estás pedindo ou pensando. Vamos colocar diante do Senhor. Quem tem uma oração assim de coisas impossíveis, levante a tua mão, vamos fechar os olhos, vamos levantar as mãos. Mas levante, clame ao Senhor e diga: Senhor, todo ano é ano da bênção, mas eu me aproprio da bênção este ano para aquilo que eu estou orando, para aquilo que eu estou precisando. Sim, juntamente com a santidade de Cristo, mais na minha vida. Mas, Senhor, eu coloco também situações, problemas, lutas, tribulações, sonhos, Senhor, diante de ti, e eu posso aguardar em ti, porque tu tem mais, Senhor. Ó, Senhor, levantamos nossas mãos. Quantos pedidos de oração temos aqui, Senhor? Quantas coisas estamos pensando, Senhor Deus? Coisas pessoais, coisas de casa, do trabalho, da faculdade, do colégio, de relacionamentos, de profissão, de sustento, de casos difíceis, de saúde, de enfermidades. Senhor, colocamos tudo diante de ti. E a tua promessa é, Senhor, que tu, e nós nos apropriamos esta noite, que tu és poderoso para fazer mais do que eu estou orando, mais do que eu estou pensando. Sim, Senhor, e eu vou deixar o teu poder operar na minha vida plenamente. Eu não vou reter, eu não vou ser um obstáculo, eu não vou colocar nenhum empecilho, nenhum pecado, nenhuma debilidade, nenhuma fraqueza. O Senhor vai me derrubar para que o teu poder opere em mim e eu possa ver as bênçãos tuas, as tuas riquezas que tem preparado para mim, levando as profundezas de Deus que tu tens para me dar mais de ti, Jesus. Amém? Vamos se apropriar, queridos. E quem sabe daqui uns dias nós podemos vir aqui na reunião dizer: olha, aquilo que eu orei e pensei, era uma coisa até meio impossível, Deus me deu e deu mais ainda. Amém? Quantos creem no Senhor que é poderoso? Queridos, a fé alcança as bênçãos, a dúvida não alcança. Vamos ter essa fé no Senhor Jesus. E aqui tem uma mesa que fala da morte e fala da ressurreição do Senhor Jesus. Todas as bênçãos foram nos dadas por meio de Cristo Jesus, quando subiu naquele madeiro, morreu, mas o quê? Ressuscitou. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos um novo testamento, novo pacto, acordo. E tudo que está aqui são bênçãos para nós, amém? Em nome de Jesus, mais de ti, Jesus.